quais são os irmãos em perigo. São aqueles que pretendem transformar o próximo de um dia para outro. São aqueles que descobrem pareceres inteligentes, bons conselhos para todas as pessoas, esquecidos dos problemas que lhes são próprios. Irmãos em perigo são aqueles que colocam a mente em outro mundo de forma absoluta, sem atender aos deveres do mundo em que transitam. São aqueles que permanecem incessantemente preocupados em se defenderem. São aqueles que fazem 10 projetos maravilhosos por dia, sem concretizar nenhum deles em 10 anos. Irmãos em perigo são aqueles que reconhecem a grandeza das verdades divinas, mas que jamais dispõem de tempo para cultivá-las em favor da sua própria salvação. São aqueles que adiam indefinidamente para amanhã o trabalho da compreensão e do amor ao próximo. Irmãos em perigo são aqueles que se sentem senhores exclusivos da verdade. São aqueles que declaram perdoar a ofensa, mas só de boca, porque não conseguem esquecer o ódio fratricida. Irmãos em perigo são aqueles que encontram ensejo de se entediarem da vida, esquecidos de que a vida é um patrimônio imortal para aqueles que sabem aplicar o novo mandamento de Jesus.